Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos, ou boa tarde ainda. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Nota 7 aqui no canal 1 da Antena Web. Edição para sexta-feira, 26 de julho de 2013. A edição de hoje do nosso Nota 7 é muito especial, traz pouca música, mas muito interessante. Vamos começar com uma música que é, enfim, conhecida como Aranjuez Mon Amour, e é verdade, a música tem mesmo este nome, mas o que nós conhecemos é apenas um dos quatro andamentos da obra, que ainda assim é pequena. A obra Aranjuez Mon Amour tem uma duração aproximada de 10 minutos, pelo menos à guitarra de Narciso Yepes. E esta é a primeira música que nós vamos aqui ouvir, tem 10 minutos e 14, e tem uma particularidade, ela é tocada ao vivo. Vamos ouvi-la. De regresso a esta edição do nosso Nota 7, agora com uma música que eu acho que é das mais envolventes da história. Moment in Love, dos The Heart of Noise, tornou-se um clássico logo que foi lançada. Nós vamos conferi-la e, enfim, os ouvintes vão reconhecer. Esta é a versão original de uma música que já reconheceu múltiplas, ou já reconheceu, aliás, múltiplas versões. Mas esta é, então, a versão original dos The Heart of Noise. Vamos conferi-lo também nesta edição do nosso Nota 7. Daqui a pouco as despedidas. Thank you. para finalizar esta edição do nosso Nota 7, vamos acabar com Rumba Portuguesa. Uma música mais mexida, sem dúvida, nada a ver com as anteriores, mas é mesmo porque é sexta-feira, estamos aqui já para o fim de semana e é para cortar um bocadinho com esta melancolia. Quem toca esta melodia são os Intenta Music, e que vão então fechar a edição de hoje com esta Rumba Portuguesa. Pois é, alguém se lembrou de colocar este nome à música? Está bem, nós até agradecemos. E vamos à música então, ficamos por aqui. Aproveito para me despedir todos os nossos ouvintes e agradecer pela preferência e pela companhia. Já de seguida, as rapidinhas em brasa chegam com os novos parodiantes. Fique bem, tenha um bom fim de semana, porque agora só voltamos a encontrar-nos na próxima segunda-feira. Fique bem, bom fim de semana e até lá.